Como crescer espiritualmente. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,14 a 16. Aqui no que acabamos de citar, temos o fato, o propósito divino, quanto ao que devemos ser, a saber, que sejamos santos em todo o nosso proceder. E nos dois textos a seguir, temos revelado o modo de alcançar o referido fato e propósito. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1,21. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2,2. Um procedimento que em seu todo seja santo demanda em primeiro lugar, portanto, o despojamento de toda forma de impureza, maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências, e logo em seguida demanda o acolhimento, com submissão e mansidão, da palavra do Evangelho, do único e verdadeiro. Com um ardente desejo por esta palavra genuína, revelada por nosso Senhor e pelos apóstolos, conforme se encontra registrada na Bíblia. Porque este é o único modo, designado por Deus, para que cresçamos espiritualmente, desenvolvendo a nossa salvação, para que possamos dar os frutos de amor, justiça e bondade que todo crente deve produzir. Isto pode parecer óbvio, mas não importa, porque a par desta aparência, é muito comum não se crer e praticar esta verdade, que requer da nossa parte não pouca disciplina e diligência. Quão fácil é pegar um atalho, abraçar aquilo que é mais fácil, e com isto se deixa o caminho estreito, que demanda vigilância, sobriedade e obediência ao que se encontra na Bíblia. A palavra de Deus descreve tanto o significado de Cristo e da obra que Ele fez por nós, quanto aquilo que somos em relação ao pecado, a natureza decaída que temos, e aquilo que devemos ser e praticar, para que possamos de fato nos santificar. Ninguém se iluda, portanto, pensando que o modo de se servir a Cristo pode ser atingido se negligenciando tudo que na palavra se encontra revelado e escrito. Porque se afirma na mesma Bíblia que é maldito todo aquele que não permanece nas coisas que estão nela escritas.